Senhoras e senhores, está começando agora o meu, o seu, o nosso Comic Netflix Show! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Eliel. Fala galera, aqui o Dragon aqui. E esse é mais um Comic Netflix Show. Se o mundo não acabou, é o primeiro de 2017. Primeiro Comic Netflix Show de 2017, olha só. Olha que beleza, hein? E esse ano de 2017 tá prometendo muita coisa boa aí pra gente conversar aqui no Comic Netflix, principalmente no cinema, em filmes de super-heróis. Mas enquanto enquanto esses filmes não chegam, para nossa alegria, né? Vamos falar sobre os filmes de super-herói do ano passado, de 2016. Pois é, porque todo mundo faz isso, então a gente vai fazer vamos também. Fazer, né? Todo mundo conversa sobre os filmes e a gente, não, vamos conversar também, né, ué? A gente gosta, tem aquele negócio, vamos conversar. Tal, chega todo final ou começo do ano, todo mundo começa a rever o que passou no ano anterior. Aquela retrospectiva, não sei o que. A gente vai fazer uma retrospectiva do nosso jeito. É, o nome desse episódio será Retrospectiva Comic Netflix. Retrospectiva Comic Netflix. Já é uma coisa totalmente diferente. Exato. E pra começar, que a nossa retrospectiva é tão diferente que a gente só vai falar dos filmes que a gente assistiu. Porque sabe como é, né? É pobre e só assiste filme de herói. Filme de herói é o que há, né? Filme de herói é o que há. E quando dá, né? Quando dá. Certo? Isso é quando não é na locadora comunitária. Fala, não conta pra ninguém. E pra ser mais diferente ainda, a gente fez aqui um top 6, né? Porque são só 6 filmes. Então não é top 10, isso. É top 6. 6 filmes de super-herói que a gente assistiu. Nós assistimos no ano passado. Super-herói que nós assistimos no ano passado. E nós vamos começar do primeiro pro último. Porque a gente quer terminar esse Comic Netflix malhando, porque malhar é legal. Todo mundo gosta de reclamar, então a gente quer terminar reclamando. É isso aí, então a lista vai do melhor pro pior, pior entre aspas, né? Pro que a gente menos gostou. Sim. A nossa lista começa com Capitão América Guerra Civil. Exato. E nós vamos falar então 3 pontos positivos sobre Capitão América Guerra Civil. E 3 pontos negativos também. Sim. O filme não vai escapar. Então quais... Não vai escapar. Todos têm pontos positivos e pontos negativos. Exato. E quais são os 3 principais pontos positivos de Capitão América Guerra Civil? São as lutas legais demais. Sim. Nós temos aí também o Homem-Aranha, óbvio. E o T'Challa. É. São os 3 pontos mais legais que a gente gostou aí desse filme, que nós chegamos no consenso, né? Que... basicamente o filme é só luta, digamos assim, né? Tem toda uma parte de uma história e tal, etc. Mas a gente sabe que ali é tudo pano de fundo pro quebra-pau. Exato, né? Todo mundo só foi ver herói batendo em herói. A coisa mais legal do filme é justamente o que a gente gosta de ver em quadrinho, que é herói se estabefiando, né? É. E venhamos e convenhamos, né? Ali foram as melhores lutas do ano pra mim, com certeza. Ah, aquelas lutas do filme ali são, ó, pepita de ouro. E principalmente quando entra o Homem-Aranha e o Pantera Negra nas lutas, né? Que a briga ali entre... aquela briguinha ali do começo, né? Que é com o Buck quase matando todo mundo ali. E aquela briga lá do final que é o Buck, o Capitão América e o Iron Man. Beleza, tipo, são brigas legais também. Mas a briga mais bacana mesmo é a briga do aeroporto ali, né? Na hora que junta aquela galera toda, bota um do lado um do outro, faz aquela briga de rua e vamos que vamos, né? Briga de gangue civil. Briga de gangue civil. Junta um do lado um do outro... né? E faz aquele rumo que parece uma roda de bate-cabeça de rock and roll. Nossa. Se colocar uma música ali fica bem legal, de fundo. É, eu acho que tem um clipe no YouTube com essa cena com uma música do Slipknot. Deve ter ficado show, hein? Sim. Mas o legal também é porque esse filme, ele teve bastante fanservice, mas os fanservices que a galera tava mais esperando foram o que mais agradou no filme. Sim, né? Sim. E foram justamente o Homem-Aranha e o T'Challa. E você, Mr. Chacones, você como grande mega master, super master blaster of fuckness fã do Homem-Aranha, principalmente nos cinemas, o que você achou dessa aparição do Homem-Aranha aí no, na Guerra Civil? Ah, obviamente eu gostei, não tenho o que falar, né? Como você falou, fã do Homem-Aranha. E porque desde do último filme do Homem-Aranha lá, tô esperando ver ele de novo. Aquele filme bem legal que flopou, né? Sim. E aí a coisa mais legal que podia ter seria o Homem-Aranha interagindo com outros heróis, né? Que é muito legal quando você tem essa interação entre super-heróis. E aí, como ele tava, os filmes estavam lá na Sony, era só Homem-Aranha. E aí eles trouxeram agora ele pro universo cinematográfico da Marvel. E além de ser legal ver ele no meio ali dos outros super-heróis que a gente já conhece aí há 8 anos, né? Eles introduzem ele muito bem ali na história e no universo como um todo. Então foi um ótimo trabalho, foi uma... Eu não vou dizer que é uma grande surpresa, porque eu já tava esperando que fosse bom, né? Então... É, eu tenho um pouco de ressalva ainda quanto ao Peter Parker, né? Mas vamos ver realmente como que ele... Ele até teve umas cenas bem legais no Guerra Civil. A gente vai ver realmente como que ele vai se sair agora no Homecoming, né? O filme que está vindo. Sim, sim. Ele voltando pra casa, né? Digamos assim. Referências, mas... cara. Mas, né? É... Vamos ver, agora voltando pra Marvel, vamos ver como que vai ser as franquias do Homem-Aranha agora. A origem dele recontada, né? Novamente. Vamos ver, será que teremos outro filme de origem? Acho que não, já foi confirmado que não vai ter filme de origem, né? Chegou ali no Guerra Civil, ele já... A origem do Homem-Aranha no Guerra Civil foi contada em duas frases trocadas pelo Peter Parker e pelo Tony Stark. Pronto, todo mundo ficou feliz com isso, não precisa mais ver a aranha picando ele, o tio Ben morrendo, já tá bom assim já. Todo mundo já conhece ele. Sim. Então é só mostrar ele em ação. Pelo que a gente viu nos trailers... O filme é meio que uma sequência direta, eu acho, que do Guerra Civil, né? Embora nos trailers apareça uma parte ali entre a Guerra Civil, né? Que foi justamente quando o Tony foi conversar com ele. Mas é uma sequência direta. É, o que é bem legal, né? Porque ali no Guerra Civil, ele tem a participação dele, é uma participação rápida, porque o filme já tava na metade do desenvolvimento, quando o acordo com a Sony foi fechado, então não dava pra colocar ele inteiro no filme. E depois que a cena dele acaba, não se fala mais no Homem-Aranha, a não ser até a cena pós-créditos, né? Então fica aí essa... Fica no ar aí. O que aconteceu depois que o Homem-Aranha... Depois que acabou a luta ali do aeroporto, o que aconteceu com o Homem-Aranha, né? Eu acho que o Spider-Man Homecoming vai... mostrar um pouco disso e seguir daí o filme dele, né? Acho que é uma coisa bem legal isso. Pra galera que não segue os quadrinhos, embora essa versão do Peter seja bem mais nova, né? Uma versão já adaptada pro universo do cinema, o Peter Parker dos quadrinhos, ele também teve uma fase em que ele trabalhava junto com o Homem de Ferro, né? Inclusive que o Homem de Ferro também criou uma roupa pra ele e tudo mais, né? E sim, sim. Essa referência direto no cinema é um colírio, né? Pra quem... É um fanservice total pra quem gosta dos quadrinhos dele, assim. Sim, sim. E outro fanservice também que tá vindo por aí vai ser o filme do T'Challa, né? Que também foi um outro destaque do filme, do Capitão América Guerra Civil. É, assim como o Homem-Aranha foi o mais novo personagem a ser introduzido aí no universo cinematográfico da Marvel. E também, assim como o Homem-Aranha foi introduzido muito bem também. Cara, muito bom a atuação, acho que o ator que eles escolheram, cara muito bom, perfeito, mandou muito bem. Também não tem muito o que fazer, né? Tipo, Pantera Negra não é tão conhecido assim do público, então acaba que por ser um herói meio padrão, em alguns sentidos, né? Embora no quadrinho ele é bem diferente do padrão, ele não é um herói tão bonzinho, igual a galera tá pensando aí, ele é meio sangue nos olhos, né? Ele ali, junto com o Namor ali, os dois amigos ali, às vezes eles fazem umas que... Você olha e fala, ó, não acredito que o cara tá fazendo isso, mas beleza. Lá em Wakanda, as coisas são um pouco mais diferentes do que ali nos Vingadores. Sim, sim. Aí o filme, ele é um filme porque, como é pra todos os públicos, não pode ter tanta violência e tanto sangue nos olhos assim. Se bem que o Guerra Civil, ele teve bastante sangue ali, se você for parar pra comparar com os filmes da Marvel, né? Mas mesmo assim... É, sangue nos olhos, né? Isso quer dizer, né? Porque sangue mesmo que teve, não teve nada. Ah, teve uns caras ali que saiu quebrado, né? Ah, sim, mas é aquela coisa, né? Imagina você tomar uma bica na cara do Homem de Ferro. Cara, beleza. Sem contar que aquela coisa até que a gente brincou outro dia, né? O raio do Homem de Ferro, ele sabe escolher muito bem a hora que ele vira sólido e a hora que ele destrói tudo, né? Porque o cara joga um raio no maquinário e rebenta com tudo, corta e faz a porra toda. Ele joga o raio no braço do Buck, desintegra o braço do Buck. Desintegra. Ele bate o raio no peito do Falcão e nada acontece. Aquilo ali foi só um peteleco só. Não, só pra derrubar o cara. O raio tem densidade própria, né? Uma hora ele é um porrete, outra hora ele é um sabre de luz. É. Tecnologias Stark. Complicado. Tecnologias Stark. Tem uma pergunta só sobre o T'Challa. Diga. Será que veremos Buck no filme do Pantera Negra? Ah, seria legal, hein? Imagina. Seria bacana. Dupla dinâmica. Pantera Negra e Soldado Invernal tretando lá no meio de Wakanda. Olha aí. Mas se bem que eu acho que eles não fazem dupla não, hein? Se o Buck sair dali, acho que o Pantera Negra vai ficar meio sangue no zóio com ele. É, vamos ver o que os caras estão preparando aí, né? O filme solo do Pantera Negra. Vamos ver. Então esses foram os três pontos positivos. É lógico que a gente também leva em consideração a história, blá blá blá, mas esses foram os três pontos que foram os mais legais, assim, que a gente pescou do filme, sim, né? Sim, sim. É, e agora a gente vai para os três pontos negativos, né? É. Isso é o quê? O primeiro ponto negativo... A ideia sobre o debate que o filme incita devia ter sido mais explorada. O segundo ponto é que o final não tem muito... As consequências do final não são muito graves, assim, principalmente para os heróis. E o terceiro ponto, como normal dos filmes da Marvel, é o vilão mal aproveitado, né? Nesse caso, o Barão Zemo. Que nem é Barão Zemo, né? Para falar a verdade. No filme, né? É só Zemo, só. É o Barão Emo. O que a gente quer dizer que a ideia sobre o debate ela devia ser melhor aproveitada é porque, assim, a ideia toda do filme é pra ser uma guerra civil, já como se diz o título do filme. E não é uma guerra civil, já começa por aí, né? Sim. É como o Mr. Chacones falou, é uma briga de gangue civil. Não tem isso. Não é uma guerra civil. A guerra não acontece, não tem lá civil batendo nos super-heróis, escorraçando eles, nada disso. É uma coisa particular ali, aquela briguinha entre eles ali. O começo do filme ele incita um debate muito interessante sobre essa questão de se os super-heróis eles deveriam mostrar a cara ou não, se eles deviam ter um registro como um policial, ou como um bombeiro, ou como qualquer coisa. Mesmo porque são armas humanas, né? De repente o cara tá andando ali no meio da rua e explode. Sei lá, o poder do cara é esse, sabe? Qualquer coisa assim do tipo. Então, seria interessante... Se chama Homem-Bomba, é um outro... Esse é um poder mutante, esse, né? Esse é outro poder, esse aí é outra coisa. Esse me lembra de Genosha também, né? Tem aquele negócio deles tentarem registrar e confinar os mutantes num lugar só, né? Então, esse é um tipo de discussão bem recorrente nos quadrinhos. Quem acompanha quadrinhos há anos já sabe sobre isso. Mas... Essa ideia ela começa no começo do filme, tem algumas coisinhas ali e acaba por aí. Logo eles pulam para a história do Buck com o Capitão América, que é legal também. É um outro plot, mas o plot principal deveria ser, né, é justamente o debate da Guerra Civil, que não dá em nada. Chega no final, o Tony Stark vira e fala: "Ah, a gente burla essa papelada aí." E acabou, né? Sim. Ou seja, falar, se os Vingadores quiserem agir, eles vão agir independente dessa lei ou não. Certo. Então, o que nos leva ao segundo ponto, que é um final sem consequência muito grave. A briga também teve lá a questão de sequelar o War Machine, né? E aí apareceu ele no final fazendo terapia, mas tá tudo bem, tá tudo numa boa. Só tô aleijado aqui, mas tá... Fraturou a coluna do cara, o cara tá tendo que fazer recuperação. Até o próximo filme ele já vai estar bem. Exato. Mas... Precisa, né? Não pode? Pois é. O problema é que as consequências do filme não são lá grande coisa. O Capitão América consegue entrar lá naquela fortaleza que os caras fizeram. Depois ele manda um recadinho pro Tony Stark: "Ó, Tony, te amo." Vamos ter um jantar à luz de velas. E o Barão Zemo, ele acaba sendo um vilão tapa-buraco de roteiro, né? Digamos assim. Ele não é um mau vilão, né? Ele até funciona ali na trama, mas ele só tá ali pra fazer o roteiro seguir em frente, né? Pra história se desenrolar. Ele não tem um peso tão grande quanto poderia ter. Ele só tem uma coisa que me incomoda bastante. Que isso me incomoda em super-heróis e vilões de vários filmes também, que é o efeito Batman. Tem poucos heróis e poucos vilões que podem ter esse efeito, sabe? O Batman, Lex Luthor, esses caras, beleza, você ter esse tipo de efeito. Mas quando você parte pra isso, pra qualquer tipo de vilão, O que eu quero dizer com o efeito Batman é aquela coisa de que o cara ele tá sempre à frente, né? Pô, quando pegaram, capturaram o Bucky e aí foram fazer lá, enviar o cara pra fazer a entrevista, né, digamos, com ele lá, era ele, né? Tipo, ele era o psicólogo, sabe? Ele chegou primeiro que os caras lá no lugar onde tava todo mundo preso lá, os soldados lá estavam presos, sabe? Essas coisas assim. Sim. Esse tipo de coisa, esse tipo de facilidade de enredo me incomoda bastante, pra falar a verdade. Esses caras que estão sempre à frente de tudo, né? Eu aceito isso no Lex Luthor, no Batman, ok. Né? Mas são poucos que podem chegar a isso, sabe? A questão do estar sempre na frente, isso me incomoda bastante. Mas fora isso, é um bom vilão, sim, cara. Ele só é muito pequeno no filme, né? Sim. O que eles vão querer pra ele? O filme é focado ali na briga entre os super-heróis e na relação do Capitão América com o Bucky e com o Homem de Ferro. Então, aí não sobra tanto espaço, né, pra outras tramas e tudo mais. Pois é. E tem o problema do que não é só esse filme que tem esse problema, né, que é vários outros filmes super-heróis e outros filmes sem ser de super-herói também tem, que é o plano do vilão baseado em coisas que ele não tem controle sobre. Sim. Pro plano dele dar certo, depende de certas coisas acontecer que não tem como ele saber se vai acontecer ou ele controlar que vai acontecer. Não é algo planejado, né? Não é como não se é planejado, ele é meio que na sorte, né? Ele fala, não, se isso aqui é... Se o Homem de Ferro for lá encontrar o Bucky e o Capitão América sozinho, vai dar certo o plano. Se ele não for lá, aí eu vou pensar em outra coisa. Deve ser basicamente isso. Foi bastante circunstancial. Ele realmente foi um vilão tapa-buraco, embora o ator seja bom e o próprio personagem no filme é bom, né? Só sim. Tá mal aproveitado ali, né? Foi encaixado, jogado ali. Tentaram criar um terceiro plot, mas não passou numa faisquinha ali, né? Não deu muita coisa, não. Esse eu acho que é um dos motivos que o pessoal gosta tanto do Loki no primeiro Vingadores. Porque ele não tem bem um plano, né? Ele só taca o foda-se e fala, eu vou abrir o portal aqui no céu e dominar aqui Nova York, é isso aí. Ah, então o plano dele é esse, ele faz o plano. É, né? Não é baseado em conveniências, né? Ele vai... A única coisa que ele faz, assim, que é meio que um plano, um esquema, é colocar os Vingadores um contra os outros, tá ligado? Uhum. Mas dá certo do jeito que ele faz, né? Não tem... Porque assim, ele faz isso sendo capturado lá, mas isso aí ele pode controlar, né? Ele pode se deixar ser capturado. E eu ainda acho que esse plano dele fazer um se virar contra os outros foi um plano também bolado num momento ali, né? É. Tipo, ah, eu vou me deixar capturar pra ver qual que é deles, aí quando chegou lá e falou, ah, esses caras são fracos, deixa eu dar um... né? Foi mais ou menos isso, exato, né? É aquele negócio do cara que fala assim, deixa eu deixar o cara bater primeiro pra saber qual que é a força, saca? O cara não bate exato, muito forte, foi mais ou menos o que aconteceu ali. Stay down. Final warning. I could do this all day. Bom, seguindo a nossa lista, então, o segundo lugar, né, o segundo melhor, o segundo filme que a gente mais gostou foi o que iniciou o Comic Nephilus. Olha só. Primeiro tema do Comic Nephilus Show. Primeiro tema do Comic Nephilus. Comic Nephilus Show existe hoje. Vocês podem xingar o Doutor Estranho. Vai falar, maldito Doutor Estranho. Tá em segundo lugar na nossa maldito lista. Maldito. De melhor filme de herói de 2017. Hã? 16. Opa, de melhor filme de herói de 2016. Sei lá, né? Vai sair o Doutor Estranho 2, né? E a gente... Mas já, aí sim. Não aí sei. Bom. Não sei, vai saber. A gente sabe que ele vai estar em Thor, né? E Thor tá aí, né? Olha só. Ragnarok tá aí. É outra coisa que a gente tá esperando, ansioso. Ragnarok se aproxima, corra. Fuja para as colinas. Vamos lá então para os três pontos positivos de Doctor Strange. E eles são os efeitos visuais. As lutas também, que são muito legais no Doctor Strange. E o Dormammu. Viemos pra barganhar. Exato. A gente já falou bastante de Doctor Strange no nosso cast, né, de Doctor Strange. Então vocês podem ouvir o cast novamente. Quem não ouviu pode ouvir. Aí aproveita, passa pra todo mundo aí. E compartilha. Mas assim, é inegável que os efeitos visuais são um ponto-chave assim, do filme, cara. aquela pirotecnia visual, aquela viagem de êxtase, sabe? É inegável. Ácido. Ácido, né? Viajado totalmente. Uma coisa linda para os olhos, assim. E para quem já acompanha há bastante tempo as histórias do Doutor Estranho e leu também as histórias do Steve Ditko, né? É, os desenhos que tinha na época e tal, sabe que aquilo tá bem, bem perto do que o Doutor Estranho é, né? E acompanhado com as lutas, coreografias das lutas, foi muito bem adaptado, né? E Dormammu, cara, que pra mim, na minha opinião de merda, melhor vilão ever de filme de herói. Pra mim, né? Tudo bem, Loki é legal. Loki é legal, Thanos é legal, mas a gente não viu ele em ação ainda, ele tá lá sentado no troninho dele. Vou falar que é legal. É, vamos falar que é legal, porque é legal, o CG é legal, a voz é legal, ela é imponente e tal. Mas a gente não viu ele ainda, né? A gente viu ele mandando e mostrando a luva. Exato. Então, o máximo de atuação que nós temos de Thanos é no Guardiões da Galáxia. Então. Não tem muito o que falar de Thanos assim. Ainda. Não tem muito o que falar de Thanos ainda. Dormammu talvez funcione no cinema, porque ele não luta. Sim. Que é um grande problema que nós temos no cinema, né? Que é. O Hollywood não sabe como lidar com super vilões que demonstram realmente o seu poder. Ele não luta, ele fica lá demonstrando o poder dele, mas lá na dimensão dele, e só quem sofre com ele é o Doutor Estranho. Sim. Então. Ou é o contrário. Ou é o contrário. Né? Não sei. Talvez vocês não assistirem o filme ainda, não querem spoiler. Não sei se vocês têm Facebook, não, então. Não assistiu o filme ainda, gente. Né? Não assistiram o filme ainda, morram. E agora para os três pontos negativos. Porque nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Esse a gente vai passar correndo porque tem um cast inteiro sobre ele, então a gente não precisa mais falar sobre o Doutor Estranho, né? Tá. A gente fala bastante dele lá. Tá tudo lá. Então vamos pros três pontos negativos. Aprofundado. E o primeiro é: no começo, a anciã não passa tanta austeridade e sabedoria. Sim. O segundo é que a piadinha da livraria, ela traz um furo meio chato no roteiro. E o terceiro é que os furos da cena da tomada, né, do Sanctum Sanctorum, né? Que tipo de furo? Por exemplo, a forma como o cara lá, que é um dos magos supremos, digamos assim, né? Não é mago supremo, mas é um dos magos mais ferradão, que tá lá como guardião do Santo Santorum, por exemplo, morre igual uma barata. Acho que barata dura mais. Se for barata voadora, vai durar mais que ele ainda. Nossa, dura sim. E, quer dizer, os caras vão lá e matam ele igual barata. E os do outro templo também não duram muito. É. Nenhum dos templos, né, dura muito. Os caras. O único ali que consegue. Os únicos que conseguem bater de frente a frente ali com o Caecilius é o Strange. E não sei como, porque ele ainda era um aprendiz, né? Sim. E a anciã. Ou seja, essa galera que tava protegendo aí toda a sabedoria mística do mundo e dos outros mundos, etc. Eles estavam pagando mal os guardiões aí. Tava complicada a situação. Porque venhamos e convenhamos, né? Caecilius não é tão forte no filme. Tudo bem, ele é forte, mas ele não é aquele vilão que você olha e fala, meu Deus, não é o Dormammu, né? Tudo, né? Não é o Dormammu. Ele é um cara tão forte, um pouco mais forte do que eles, talvez. Sim, sim. Né? Tanto que ele bate de frente com a anciã. Isso é exato. Né? A anciã, ela no começo, cara, eu confesso pra você, como eu falei no outro cast, eu demorei um pouco pra engolir ela, né? Uhum. Não pelo fato só da atriz. A atriz é uma ótima atriz. Né? Não pelo fato da atriz em si, ou pelo fato de ser uma anciã e não o personagem, né? É, a forma como o personagem foi trabalhado. Ele não passar aquela austeridade que você espera do ancião dos quadrinhos. Sim, sim. Né? Mas ela me convence uns 3/4 depois do filme. Acaba me convencendo. Mas faltou ali, né, aquele ar de aquela coisa mais mãezona, sabe? Coisa mais. Sim, sim. De mostrar mais a sabedoria e tal. Ela tava muito aquém nos faltou desejos ela dela. Faltou ela abrir um biscoito da sorte. É. Faltou ela abrir um biscoito da sorte. Ela tava muito aquém dos desejos dela e ela fez muito esforço pro Strange acreditar nela. Eu acho. No começo é, né? No começo ela faz de tudo. Ela quase ajoelha pro cara, né? Ah, oh, não. É pra aí, né? E a piadinha da livraria, né, gente? Desculpa, mas, pô, o cara que tava lá cuidando da livraria, ele tava no lugar de outro que foi morto, que era tão foda quanto ele. Então, assim, legal, bacana, dá bastante risada e não sei o quê, mas Se aquilo, aquela piada não tivesse servido pra nada, sabe? Ok. Mas serviu basicamente da base de estudo do Doctor Strange. Então foi um furo de roteiro fudido, né? Ou, né, você pode usar o artifício de que o cara sabia que ele estava ali. Ou, sei lá, anciã, encobertou, coisa assim. Mas aí é coisa de fã, né? Tipo, se você quiser acreditar. Mas fazer o quê? Não estraga mas o filme. Mas a gente tá falando do filme em si, né? É, não estraga o filme, mas, né, é um furo então chato. Digamos assim. É o ruim dos filmes que quando você assiste você se diverte, mas depois que você para pra pensar sobre o filme, você começa a ficar chateado. Sim. This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. E o próximo filme aqui da nossa lista é Ken, o super-herói mais zoeiro de 2016. O amigo da vizinhança. Não, peraí. Esse aí é outro, hein? Esse é outro cara zoeiro, né? Mas é bem parecido, são bem parecidos. Quem que será que é mais zoeiro? São bem parecidos. Ele usa vermelho também, né? É. O olho é meio parecido. Ah, dizem as más línguas aí que mexe, um é baseado no mexe. Outro. O olho, os olhos mexem. Dizem as más línguas que o Liefeld, ele, na hora que criou o personagem, ele fez baseado no Homem-Aranha. Olha só. Tem uma semelhança, né, no visual. Sim. É inegável. Mas a gente tá falando de quem? Do Deadpool. Deadpool. Do... Como que é Pooh em inglês? O que, que é Pooh em inglês? Como que é Pooh? É. Nesse contexto do Deadpool, do filme, Deadpool é meio que uma mesa de aposta. Ou seja, não tem piada ruim pra fazer sobre isso, então vamos aos três pontos positivos sobre o filme Deadpool. Vamos lá. Então bora. Primeiro ponto positivo aí é Deadpool. É. O próprio Deadpool já é o ponto positivo, né? Segundo ponto positivo é que o roteiro é simples e é eficaz, funciona. É, o filme ele não tem a necessidade de ser grande, de ter ameaças globais e um monte de explosão e coisa louca pra ser bom. Sim. E o terceiro ponto são as cenas de ação. É porque todo bom filme de herói tem que ter boas cenas de ação. E como os outros, as cenas de ação do Deadpool são bem, bem legais e bem divertidas, né? Tem algumas piadas bem legais. E a gente pode até acrescentar aí que teve uns fanservices bacanas. Finalmente nós vimos um Colossus sendo o Colossus, bem representado. Né? O Colossus é aquilo ali que tá ali, não é aquela bosta que apareceu nos outros X-Men. Não é aquela coisa platinada, não é o surfista prateado. Não é. Não é o surfista esse prateado é com cabelo. É. É o que tá ali no filme. Né? Não é aquela coisa platinada feia. Ele é bobão daquele jeito mesmo. A personalidade dele tá excelente no filme. E a Mitchell também tá bem legal, né? Eu acho que ela é referência pro Mitchell, né? Digamos. Eu não sei como estão os quadrinhos de agora, assim, eu lembro do míssil da época da década de 90, então me desculpem aí. E vamos aos três pontos negativos de Deadpool, que são... Três? Olha, galera, assim, a gente precisa encaixar o Deadpool num contexto, tá? A gente não achou três pontos negativos pro Deadpool. Não é porque ele é um filme mega, master blaster e tal, não, ele é um filme muito legal. Ele quebrou a expectativa de muita gente, assim, tipo... Muita gente achou que ia ser uma bosta e foi um puta de um filme legal, assim, e tal. Mas ele, em comparação com os outros filmes da lista, ele é um filme muito mais simples. Então, não tem como. É como você comparar, sei lá... Vou falar uma merda aqui, mas é pra vocês entenderem a questão de proporção. Você comparar um filme de ação com Matrix, sabe? Assim... São filmes bons, mas, né, cada um no seu contexto. Então, a gente não achou três pontos negativos que... foram falhas no coisa. O que a gente achou no máximo ali foi que o vilão é meio caído, né? Tipo, falar a verdade. Aquele vilãozinho ali... O vilão não passa tanto ar de vilão, assim. Ele não é tão ameaçador. Ele não é nada ameaçador, né? Eles botam uma cena ali dele brigando com o Deadpool quase morrendo, entre aspas, pra ele. Mas, na verdade, aquele vilão ali e nada, não é a mesma coisa. A luta em si é legal, uma porradaria bacana, mas... Não é um vilão que traz uma ameaça pra ele, nem nada do tipo. Podia, sei lá, não vou dizer que podia passar sem vilão, mas se botasse 10 capangas ali, mais 10 capangas, né, pra ele bater, ia dar na mesma que aquele vilão ali. Mas é legal, funciona no filme, né? Sim. Vai ficar aquela história de amor ali, funciona, que é uma beleza, tá? Mas não é que o filme não tenha outros furinhos de roteiro, essas coisas, é porque a gente não achou nada assim que você olha, que seja tão na cara quanto nos outros, sabe? Então ele vai ficar com esse ponto negativo, mas mesmo assim, por esses fatores ele ganha terceiro lugar. Por ser um filme mais simples, né? Ele é mais simples que os outros, tem menos coisas, mas né, nesse caso ele tem menos espaço para erros, né? Para pontos negativos. Exato, me divertiu bastante, mas eu ainda acho o Capitão América e o Doctor Strange melhores do que o Deadpool. Certo. Então vamos lá. And please don't make the super suit green or animated. O quarto filme da nossa lista é o X-Men Apocalipse. Ele tá um pouco mais recente na memória da gente, então dá pra gente falar um pouco mais, né, sobre o X-Men Apocalipse. Sim, sim. Três pontos positivos de X-Men Apocalipse. Tudo que um bom fã de X-Men quer tá lá. Sim. As cenas de luta são bem legais, são bacanas. E as personalidades dos personagens estão quase no ponto. É, as personalidades dele, dos heróis em si, estão muito boas. É, na minha opinião, elas estão bem mais trabalhadas do que nos outros X-Men, inclusive no First Class, que é tão elogiado. É, o First Class ele trabalha bem a personalidade do Magneto, trabalha bastante a personalidade da Mística e tal, talvez um pouco do Destructor, do Xavier, mas assim, isso é a minha opinião. Eu sei que o Chacones não concorda comigo, mas eu ainda não acho que o Xavier do primeiro e do segundo filme, vou colocar numa trilogia, vamos dizer que o First Class é o primeiro. A classe. Como é que é o nome? Dias de um Futuro Esquecido. Dias de um Futuro Esquecido é o segundo, e esse seria o terceiro filme, vou colocar assim. Eu tô descartando aqui os últimos filmes, os três anteriores, né? E todos os Wolverine bosta que tiveram. Espero que eles acertem nesse Wolverine, por favor. Mas, pra mim, esse Xavier que aparece nesse filme, o do Dia do Futuro Esquecido eu até gostei, mas esse daqui realmente é o Xavier. Eu gosto bastante dele. Chegou no ponto. É, o ator foi trabalhando, chegou. Esse é o Xavier que a gente conhece. Vale bastante a pena ver o filme já por causa disso. A Mística, ela tá até bem trabalhada no filme. É, não é muito diferente dos outros filmes. Sim. Teve gente que reclamou, né, da menina lá ter aparecido. É, foi um filme que dividiu águas, né? Teve gente que amou pra caramba e teve gente que odiou até o inferno. Né? Mas, esse filme de 2016 foi tudo assim. Teve gente que reclamou, né, que falou que a menina não apareceu muito o rosto dela, não sei o quê. Mas eu acho que valeu no filme. Assim... É, normal, não tem... Sei lá. É, não falando mal, quando ela aparecia de Mística, ela tava até feia de Mística, né? Então, aquela maquiagem não tava ajudando. Não tava ajudando muito, não, né? As cenas de luta são muito legais. Acho que todas as cenas de luta do filme eu gostei bastante, né? Tem um ou outro gapzinho ali no meio da luta que acontece e tal, mas são legais. A luta do Anjo com o Noturno é legal. O Noturno é isso. Né? O Noturno... Eu não sei o que eles querem pro Noturno no cinema, porque quem lê os quadrinhos, eu realmente fico chateado, porque, cara, o Noturno não é aquilo. Ele não é o que aparece no primeiro filme, não é o que aparece no X-Men 2, ele não é esse cara bobão, babaca, sabe? O Noturno, sim, sim. Ele é um cara que ele cresceu injustiçado, ele roubava quando era criança pra comer, o cara passou tempo com uma aberração no circo, sabe? Ele é abandonado pelos pais, tipo, né... A Mística abandonou ele lá, ele nem sabia quem eram os pais dele. Então, assim, ele teve um passado bem sofrido e isso fez com que ele criasse uma personalidade. Ao invés de ser aquela pessoa que ela se revolta, ele faz o oposto, né? Que vira aquela pessoa que vira uma pessoa sagaz, esperta, mas de bem com a vida, sabe? Tipo, alegrão e tal. Ele é alegre nos quadrinhos. Sim, sim. Mas o cara é sagaz, o cara é esperto. O cara é praticamente... Era, né? Agora eu não sei como tá, mas ele era praticamente o líder do Excalibur. Então, ali junto com o Capitão Britânia, né? Então, assim, a personalidade que eles estão jogando pra ele no cinema não me agrada nem um pouco. E esse último turno meio emo que eles jogaram ali, né? Todo cheio dos medos e frustrações e não sei o quê. Talvez eles devem ter tirado do Ultimate, sei lá, alguma coisa assim. Não gostei desse Noturno ainda. Não é... Vamos ver o que eles vão fazer com ele daqui pra frente, né? Sim, sim. Ou se vai ter daqui pra frente, porque parece que nesse filme eles gastaram todas as fichas. Todas possíveis. Tem tudo, tá tudo lá. Tá, tem tudo Apocalipse, lá, misturaram ferrando a porra toda, Magneto, tem Wolverine, tem... Quem não assistiu o filme que se lasque? Tem... Essa altura todo mundo já assistiu, já, não é possível. Tem Fênix de novo. Olha, né? Só. Tá tudo lá, tem Psylocke, pensa tem Jubileu. Filme recheado de fanservice. Pensa num filme que tinha tudo pra ser o filme mais foda do ano. Tinha tudo, mas ele não tem por causa dos três pontos negativos, que são... Eles exageraram demais no tom épico. O segundo ponto negativo é que os discursos eles são vazios em momentos desnecessários e eles também seguram os momentos que podia ter dado muito mais significado no roteiro do filme e eles vão lá e estragam esse momento. E o terceiro ponto negativo, que foi até o Arthur que percebeu isso no filme, são os efeitos sem padrão de qualidade definido. Pois é, cara. É incrível, assim, parece que os efeitos foram feitos por estúdios que não se conversavam. A gente sabe que esse tipo de trabalho no cinema é feito por vários estúdios, né? Embora tenha um estúdio lá que leve o nome, mas são vários estúdios pequenos lá que trabalham lá no, na maioria dos efeitos e tal. É, digamos assim, né? São várias localidades que trabalham, vai. Digamos assim. E tinha hora que os efeitos eram absurdamente lindos, assim. Sabe? O efeito do campo de força do Magneto, cara, é muito show de bola, sabe? Mas tinha uns efeitos, cara, que você olhava e falava, meu Deus, que é isso? Eu tô assistindo um filme do Indiana Jones, A Arca Perdida? Cara, aquele efeito da menina dobrando o cara no começo do filme, o cara se dobra assim, vira uma caixinha. Muito feio, cara. Eu quase vi o pano verde atrás. Nossa. Alguns bonecos, assim, que você via que era aquela computação gráfica pura. Tem umas horas que o Apocalipse tá segurando o Xavier, assim. Ele bate o Xavier no chão e aparece a cena num plano mais longo, né? Um plano maior. E, mano, dá pra ver a cabeça meio distorcida do Apocalipse e tal. Nossa, tava feio. Cara, tava muito feio. Tinha uns efeitos de raio que não era pra estar ali. O Wolverine, a cena do Wolverine é muito legal. Muito legal mesmo. Tipo, eu vibrei na hora que apareceu e tal. Mas tem uma hora que ele dá umas garradas nos caras assim, que a garra entra igual a manteiga e sai limpa. Tudo bem, né? Tem umas cenas de sangue, pô. Tem uma hora que eles estão passando lá no corredor que mostra o corredor cheio de sangue e tal. A garra entra, sai lisinha, assim, sabe? Tipo, o cara não faz esforço nenhum, e é muito mal feito, assim, há alguns momentos que ele dá umas garradas. Ele dá uma garrada no pescoço de um cara lá, que era pra ter partido o pescoço do cara em três. E o cara só cai pra trás, então, tipo assim... O sangue não gruda na garra, porque a garra é inox. É, só se for. É adamantium revestido de inox, né? Inoximantium. Pois é. E aí, cara, esse tipo de efeito, ele perde um pouco da credibilidade do filme, né? Querendo ou não. A galera reclamou bastante do Apocalipse em si. Eu não achei o Apocalipse tão ruim, mas alguns efeitos que botaram na voz dele eu achei desnecessário, em alguns momentos. Tinha uns momentos que ele tava falando alguma coisa normal, de repente botaram lá um efeito na voz dele. Sim, sim. Não sei pra quê. O cara, sei lá, foi um Apocalipse razoável, né? Mas o problema é que tentaram exagerar demais no tom épico do filme. Sim, sim. Cara, não precisa. O Apocalipse... Mano, o cara ganhou um buff absurdo. 10 anos de XP no Apocalipse, cara. Cara, tudo bem. O Apocalipse é foda e tal. Ele pode destruir um continente inteiro. Tem o quadrinho da Era do Apocalipse. Mas até o quadrinho da Era do Apocalipse mostra muito bem que ele precisou de ajuda pra chegar na Era do Apocalipse e tal. Aí, mano, ó, no filme... O Apocalipse, ele é a prova viva de que dormir dá XP sim. Porra! Tá aí a explicação. É, os gamers acham que não dá XP? Dormir não dá XP? O quê? Cara. Dormiu sei lá quantos mil anos aí, ó. Acordou todo poderoso aí. O Apocalipse, mano, ele não é o mestre, ele é o filho do mestre, tá ligado? Quando você vai jogar RPG, é o filho do mestre. O cara, mano, não, ele não tem aquele poder todo. Dá uma raiva no cinema dos caras ficarem inventando poder pra personagem que não existe. E o Apocalipse não é aquilo tudo lá não, cara. Ele é menos, um pouco menos. Tudo bem, ele pode transmutar mutantes, ele faz lá os quatro cavaleiros do Apocalipse dele, sim, ele pode... A ideia dele roubar poder de outros mutantes... Não sei se é passando de corpo, eu não lembro disso no quadrinho, mas eu sei que ele realmente rouba poder dos outros mutantes e tal. Isso aí, beleza, ok. Isso aí ficou legal, no né? No filme, a licença poética de que ele passa de um corpo pro outro, novamente, eu não lembro disso nos quadrinhos, mas provavelmente é assim, é legal, faz até um certo sentido. Ai, mano, aquele discurso dele, ah, não, Xavier, eu já peguei 1000 antes de você. Pô, como assim, errado, cara? Você é o primeiro mutante, cara. Não teve 1000 mutantes na sua época, pelo amor. É, sabe, esses discursos. Teve muito discurso que não precisava ter no filme. Discurso vazio, desnecessário. Tem uma cena que ela perde o ritmo. Tem hora que perde o ritmo por causa de discurso vazio. Tem a cena que perde o ritmo total, que é a hora que eles estão lá atirando raio pra caramba no Apocalipse, né? E o Magneto tá lá fazendo aquela coisa idiota lá de jogar um monte de ferro em cima do Apocalipse, que foi, pelo amor, ele não faria aquilo, né? O Magneto é muito mais inteligente do que aquilo. Mas vamos engolir isso, que o Magneto tá lá jogando ferro no cara. Fazer o quê? Tá? O cara... Mano, sei lá, mano. O que esses roteiristas fazem quando eles querem deixar o personagem burro, ele deixa o personagem burro. Pra conveniência e do aí, roteiro. Tem uma cena que poderia ser uma cena rápida que faria o mesmo sentido que a cena do Fera resgatando a Mishka quando ela cai. Sim. Tipo, era pra ser uma cena de impacto do Fera salvando a Mishka e tal. Até dá pra entender isso. Só que o bagulho é tão mal feito que, assim, o Fera dá uns 3 pulos antes de chegar nela, assim. Você perde uns 10, 20 segundos de cena dele pulando e falando. Ah, não sei o quê. Não, eu tô aqui. Não, eu tô chegando. Aí chega, né, e fala, peguei você. Eu tô chegando, Mishka. Sabe, encosta bem. Espera. É, e aí leva ela embora. Sabe, esse tipo de cena... O filme, ele tem uma história legal, ele tinha uma rítmica muito boa, mas esse tipo de cena começou a quebrar a rítmica do filme, sabe? As cenas... Poderia ter sido bem mais dinâmico. Devia ter sido mais dinâmico. Tem cena que demora demais pra acontecer. A cena da Fênix, da Jean Grey... Cara, o Xavier tá lá, pelo amor de Deus! Foi quase xingando ela. Me ajuda, que eu tô morrendo! A mulher demora... 15 minutos pra entrar na porra da cena, pra abrir os braços, fazer bum. Era tão fácil, né? Tão simples. A Aurora, ela demora demais pra entrar na briga, né? Sim. Porque uma outra cena também que não tem muito sentido é que na hora que o anjo morre, o Apocalipse olha pra ele com um olhar de desprezo e fala, ah, seu inútil, né? E aí quem vê essa cena e fica puta da vida é a Aurora. Mas não faz muito sentido. Não faz muito sentido porque ela não criou um laço de amizade com o anjo. Quem tem laço de amizade com o anjo no filme é a Psylocke. Exato. E a Psylocke nem aí, cagando, né? Ah, morreu o anjo. Não, nem viu se bobear. Nem viu. Eles perderam boas ideias no filme, por exemplo. A cena da morte da mãe e da filha. Da mulher e da filha dele é ridícula. Do Magneto. É ridícula, sabe? Uhum. Eles tentaram botar um puta peso na cena, mas, cara, o cara, ele tava com um arco armado, um soldado lá. Mas o cara meio que nem tava muito botando mira no arco, sabe? Não tava botando força. Certo. Tipo, ele tava com um arco armado ali. Ok, veio aquele bando de urubu lá, sei lá, em volta deles, aquele bando de águia lá, né, que a menina tava puxando. Sim. Ele vai e solta a flecha. Mano, ele soltou a flecha, normal, do nada. Ele não soltou a flecha mirando no negócio e botando força. Ele só soltou a flecha. A porra da flecha empala a mulher e a filha do cara, mano. Que diabo de flecha é essa? Se ele quisesse fazer aquilo, ele não faria. É o Gavião Arqueiro, mano, aquele cara. Que diabo de flecha fiada é essa, cara? Que empala as duas mulheres e deixa elas grudadas. Sabe, uma na outra. E aí tem a cena legal até do Magneto matando os caras com um cordãozinho de prata e tal. Mano, ok. Sim. Deveriam ter melhorado essa cena. Tudo bem que pra dar um impacto dramático, a filha e a mulher morreu e tal. Mas deveriam ter melhorado essa cena. Essa cena não convenceu, não. Mas ok. Aquele ator ali, ele não conseguiu botar a dramaticidade suficiente naquela cena também. Ele é ótimo pra fazer cena de ação, mas tá horrível pra fazer cena de tristeza, né? Viemos e convenhamos, né? Ele é um ótimo Magneto batendo, mas é um péssimo Magneto chorando. Aí beleza. O Magneto chega puto, né? Puto da cara. Sim. E vai lá tirar satisfação com quem entregou ele. Aí ele chega no meio daqueles metalúrgicos lá, né? Fala, ó. Tinha que ser metalúrgico. Tinha né? que ser, né? Metal. Alguém aqui me entregou. Eu vou matar todo mundo. Beleza. Não, todo não. mundo esperando. Aí tem até lá uma roteirização fraca lá que o cara vira e fala pra ele, oh, não faça isso, sabe? Aí beleza, não faça isso o quê? Você nem sabe o que o cara vai fazer, ô desgraçado. Podia botar qualquer outra frase lá. Mas beleza. Ele pode pressentir o perigo e o caos. I got it. Eu peguei isso. Aí beleza. Apocalipse aparece do nada atrás das costas dele, usando lá o portal da... dele, sei lá. O portal do Dr. Estranho. Quem é aquele portal? Talvez da Psylocke, não sei. Acho que é da Psylocke o portal. É, não beleza. Sei. Aí, porra do Magneto... O Magneto vira pra ele e fala assim... Olha, você não vai me atrapalhar na minha vingança. Na minha vingança. Minha vingança. Exato. Eu minha tô vingança. Puto ele com foi os bem cara. Claro. Porra do Apocalipse vai lá e mata todo mundo. Abre os olhos lá e mata todo mundo. Caraca, mano. Se é o Magneto mesmo... O Magneto, o próprio do filme mesmo, não precisa ser o do quadrinho não, esse que a gente viu até agora. Ele tinha caído na porrada com o Apocalipse ali, na hora. Exato. Eles perderam um pontinho de roteiro que não ia deixar o filme foda, assim. Mas seria um pontinho que eles podiam usar a favor. Eles podiam ter deixado e ajudar, o Magneto, né, matar os caras. E aí o Apocalipse entrava com aquele discursinho dele. Ó, cara, eu não vim aqui por eles, eu vim por você. Ó, tô sentindo tua dor, vem aqui comigo. Vamos aqui, vou dar leitinho pra você. Vamos tomar um sorvete, sabe? Ia fazer muito mais sentido. Ele tirou a vingança do cara. O Magneto tava puto da cara. Ele tirou a vingança do cara. E o Magneto deixou. E o Magneto fica de boa. Aquela cara de bunda. Como é que pode? Sabe? Isso? Magneto não era não assim. Não era, nenhum dos filmes é assim. Magneto tinha descido a porrada no Apocalipse ali mesmo. sem muita vantagem. E aí, beleza. E poderia ter sido uma briga e legal. E nota-se que no filme ele é bastante poderoso, porque até o Apocalipse reconhece isso. Ele não aumenta muito o poder do Magneto, não. Ele aumenta só na hora que ele precisa ali. Mas ele não tenta, por exemplo, fazer aquele controlezinho mental que ele faz nos outros, né? O Anjo ele controla mentalmente, a Psylocke ele controla mentalmente, a Aurora também um pouquinho. Mas o Magneto não, ele deixa ali, ah, só vou dar um bust aqui, um XP aqui pra você e tal. Outra cena que não aproveitaram bem é a cena em que a Mística e o Mercúrio vão falar com o Magneto. Essa poderia ter sido muito bem aproveitada. Poderia ter sido bem aproveitada, porque em favor de um roteiro medíocre, de uma escolha medíocre no roteiro, deixaram de colocar o tom mais importante pra revolta do Magneto contra o Apocalipse, né? O Apocalipse, porque, porra, o Magneto tá lá. Você pensa, tudo bem. Suponhamos, né, que o Magneto entrou lá com o Apocalipse, deu tudo certo. Essa cena já passou, beleza. Ele tá medindo o Apocalipse. Sim, é o Magneto, sim, cara. Ele tá destruindo o mundo inteiro. Ele já matou um monte de gente ali. Um monte de gente morreu, cara. Vai dizer que não, no meio daquela desconstrução lá do prédio, caindo e coisa explodindo. Matou um monte de gente já matou um monte de humano. Ele não ia estar nem aí pra Mística e Xavier, sabe? Ele já tá fazendo aquilo ali. Sabendo que a Mística e o Xavier estão ali. Aí a Mística chega, vai conversam com ele 2 segundos. Ela vira e fala, ah, nós somos sua família. E aí vira pro moleque. E aí em vez do moleque virar e falar, ó, você é meu pai. Que daria uma força legal no roteiro. Que aí o Magneto ia acordar e falar, porra, sobrou alguém da minha família, né, cara? Minha família, Boa. Eu ainda tenho família. Ainda tenho um filho aqui, eu não vou deixar o Apocalipse matar o meu filho, né? Porque... Dá até um bastardinho perdido. É, pô, né? O negócio não era tudo pela família? Lembra um caso aqui, eu não quero fazer piada sobre isso, mas era pela família, não era? O negócio? Aparentemente. Não! Eles jogam essa oportunidade no lixo por um... Você fica o filme inteiro esperando o Pietro chegar e falar que é o filho dele e você continua esperando. Por uma artimanha de roteiro, só por no final que ele fala, ai, você não vai falar que ele é o seu pai? Ai, não, quem sabe? Depois... Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, depois eu falo, não tem problema. Mano, teria dado muito mais substância na hora que aquela revolta do Magneto ali com o Apocalipse não faz sentido nenhum no filme. Faz sentido algum. É muito, muito repentino. Mas do nada ele vira, nossa, meu Deus, eu destruí tudo aqui por causa do Apocalipse. Ah, deixa eu agora matar o Apocalipse jogando um monte de ferro nele. Ah, tem que se fuder. Muito esperto, cara. Caraca, cara, eu vou falar, vou te contar. Viu? Os caras perdem, por causa de reviravolta simples, os caras perdem muita coisa. Essa questão de tentar ser épico demais, de fazer um negócio, destruir o mundo inteiro. Cara, não precisava disso, velho. É como você falou, né? O terceiro e último filme, os caras usou tudo que podia usar, ainda usou mais, jogou tudo lá no meio. Tinha que ser o maior filme dos X-Men até agora. Sim, os caras... Mas aí peca no exagero. Picou demais no exagero. Os caras são 880, né? Ou a gente vai fazer, vamos fazer os X-Men próximo dos humanos. mais próximo possível da realidade. É realista demais. Aí quando vai pro outro lado, ah, não, vamos cagalhar tudo, né? Sei lá, velho. Se eles ficassem no meio, eles tinham acertado no filme, ia ser um ótimo filme dos X-Men, hein? Tinha tudo pra ser um dos melhores filmes do ano. Tinha que chegar um meio termo. Tinha tudo pra ser um... Porque a história é legal. O roteiro se perde, né? Os argumentos se perdem. A história em si é legal. A história é bacana. Sim. Tinha toda grande chance de ser um. O filme é um apanhado de ótimas ideias, ótimas cenas e fanservice jogado numa direção ruim, digamos assim. Não sei se é culpa do diretor, esse tipo de coisa, mas talvez numa direção ruim, eu acho. Não sei. Numa roteirização ruim. É. Amarras ruins. Ruim. São linhas ruins que costuram retalhos bons, sabe? Sim, fica aí a crítica. Olha, filosofia de Arthur. Olha, fica aí a crítica de X-Men Apocalipse. Tá bom. A malhação de X-Men Apocalipse, você quer dizer, né? Exato. Mas calma que a malhação só começou. You're not students anymore. You're X-Men. E o quinto filme aqui da nossa lista é Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Uhum. A próxima vítima de Arthur. Cara, eu fiz um post no meu blog. Na verdade, eu fiz 3 posts no meu blog falando desse filme. Nossa. Ele só não ganha sexto Pensa lugar em como... alguém que gostou desse Ele filme. Só não ganha pra mim desse lugar como sexto. Só não é pra mim o pior filme do ano. Porque eu reconheço o valor que ele teve como filme em questão de divisor de águas. Ele teve uma galera que adorou demais o filme. Teve uma galera que odiou e eu faço parte da galera que odiou. Só por isso. Eu me diverti mais no nosso sexto colocado do que no quinto. Embora... Vai chegar lá. Vocês vão entender o porquê que ele tá em sexto. Mas eu coloco ele aqui... Eu coloco não, né? Assim, a gente sugeriu colocar ele aqui em quinto pelo valor que ele tem como filme. Ele tem... Apesar dos pontos negativos, ele tem uma importância que a gente tem que levar em conta. É uma coisa... Foi um filme bastante esperado, né? Não atendeu a expectativa minha, mas atendeu a expectativa de muita gente que queria ver a pauleira lá rolando solta. Então vamos lá, os 3 pontos positivos... De Batman vs Superman, A Lamúria da Justiça. A origem do nada. Bom, um dos pontos positivos de Batman vs Superman são as lutas, né? As brigas, as porradas. As CGIs fantásticas, o visual absurdo de Batman vs Superman é o ponto alto do filme. O ponto chave do filme, com certeza. E... Junto aí com a trilha sonora, né? O segundo ponto é a trilha sonora. Trilha sonora, viu? E em terceiro lugar, né? É um ótimo Batman. Vemos e convenhamos, Ben Affleck. É um ótimo Batman, é um ótimo Bruce Wayne, na minha opinião. Contra todas as expectativas aí, né? O que tinha de neguinho chiando porque Ben Affleck tinha sido escalado como Batman. Calou boca de geral. Ele chega no filme, olha, calou. Contrariando tudo calou e todos, né? É um ótimo Batman. O Batman de Ben Affleck, ele traz bastante do Batman do Dark Knight, do Cavaleiro das Trevas, né? Quem leu a história do Cavaleiro das Trevas é até bem fiel. E como o Bruce Wayne funciona muito, muito bem, cara, no filme. Eu quero ver uns filmes aí. Ele até parece, né? Sim. Visualmente. Ele lembra, assim, visualmente o Bruce Wayne. Visualmente, a forma de se portar. É o que você espera do cara do porte dele, Playboy Milionário e tal. E toda a importância que ele tem, né? Um Batman mais velho. O filme entregou bastante easter egg mais interessante. Saco cheio. Entregou bastante easter egg bacana que não foram usados pra nada. Mas isso vai pros pontos negativos, calma. Chegando lá. Calma. Né? A trilha sonora tem momentos belíssimos, cara. A trilha sonora é absurda. Não é absurda. E as lutas, principalmente a luta do Superman contra o Batman, é fenomenal, na minha opinião. Sim, tem uns takes ali que, olha, todo fã de Batman e Superman, de filme de super-herói, ficou feliz ao ver ali. E é isso, né? Foram os 3 pontos positivos, agora vamos malhar? Vixe. 3 pontos negativos de Batman vs Superman. Vixe. Exato, agora são os 3 pontos negativos. Agora a gente perde os poucos os ouvintes. Os pontos positivos tem ali... Olha, não tem muito o que falar dos pontos positivos, né, cara? Porque é isso, mano. Luta muito da hora, a trilha sonora foda. Não é uma super mega história. Então não tem como botar como ponto positivo. E o Batman é bom, cara. Tipo, o Batman é bom, tem o que falar. Mas Então vamos para os pontos negativos, que os pontos negativos... Mas tem gente que vai falar assim, você não fala nada da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha para mim é um ponto à parte, ela não me convenceu ainda. No filme do Batman vs Superman não me convenceu. Tanto que a gente nem colocou como ponto negativo nem positivo aqui, ela tá neutra. O ponto positivo da Mulher Maravilha tá aqui na trilha sonora, que a trilha sonora da Mulher Maravilha, pra mim, é a melhor do filme. Tá pronto. Eu já não gosto, eu acho que na hora que ela entra lá, que aparece aquela trilha sonora dela, tipo, mano, parece Power Rangers, tá ligado? É muito providencial ali, ali podia ter sido colocado um pouquinho mais de sutileza, mas... Ah, esse filme não foi feito pra ser sutil nem feio, né? Assim... Ela faz caras e bocas e luta e não sei o que, mas até aí, galera, tipo, não tem como você falar, nossa, é uma puta atuação de Mulher Maravilha e tal. Não me convence, sabe? Não me convenceu ainda. Pra mim, Mulher Maravilha é a Xena e tinha que ser uma mulher do porte, sabe? Assim, do naipe da Xena, assim. A Gal Gadot ainda não me convenceu. Talvez um pouquinho nos trailers, mas eu ainda tô com o pé atrás. Vamos ver no próximo filme. Os trailers da Mulher Maravilha estão bem interessantes, mas ainda não me convenceu. Vamos ver. Eu tô um pouco mais esperançoso depois dos trailers do filme, mas vamos ver. Então vamos malhar o Judas. Três pontos negativos de Batman vs Superman. A tristeza da vingança. Três pontos negativos. A tristeza da justiça. A tristeza da justiça. A tristeza da Warner. Tristeza da Warner. Mas vamos lá. O primeiro ponto negativo aqui, infelizmente, é um ponto negativo que ele vem desde lá do... É uma herança que tem um nome, né? E é um nome feminino. Isso. É. Lois Lane. Personagem aí que era pra ser importante nas histórias do Superman, mas não tanto, né? Ela é quase um membro da Liga da Justiça. Lois Lane é uma carta coringa. Lois Lane é um coringa do baralho não sai nunca na hora que você quer. É um coringa que só sai na hora errada. É um coringa que sai sempre quando o roteiro quer que ele saia. Cara, a Lois Lane é pior que o Batman, cara. Isso é louco. Ela compete ali com a mulher conseguiu achar no meio daquela confusão toda, onde que o Batman tava brigando com o Superman. Ela chega no... desce com o helicóptero, ela conseguiu um helicóptero pra ela. E consegue chegar no mesmo andar que os dois estão brigando, a tempo de salvar a vida do Superman. Sim. Ela nem tava ouvindo direito o que os caras estão falando, ela já chega lá se intrometendo, tá ligado? Não é intrometida? Não, o pai dele, a mãe dele. Quer salvar o namorado. Né? Porra. Ela tá lá no meio do deserto, lá fazendo não sei o que lá, e aí o Superman vai salvar ela. Superman é incrível, né? Ele não consegue achar a mãe dele. Ele precisa do Batman pra achar a mãe dele. Mas onde quer que seja que a Lois Lane esteja em perigo, ele aparece lá em um estalar de dedos. Ele gosta da Lois, ele não gosta da Martha. Acho que a ideia é essa. Coitada da Martha, gente. Martha batia nele quando ele era criança, cara. Não é possível. Como que ela conseguia? Aliás, chinelo de Havaiana de Kryptonita. Aliás, isso nos leva ao segundo ponto negativo do filme, que é eles perderam as ideias épicas no meio de ideias bem medíocres no filme, né? Por exemplo, eles gastaram, jogaram fora a carta, uma carta mais fodástica do cinema, que dava um filme sobre isso, que é a morte do Superman. Pegaram a morte do Superman e jogaram no lixo, assim, pá, sabe? Venderam a preço de nada. Eles pegaram várias histórias ali, né, e jogaram, misturaram. Sim, junto. Tem uns fanservices bem legais ali, na hora que você vê o Superman salvando as pessoas e ele olhado de baixo assim, aquela cena lembra as imagens do Alex Ross e tal, aquilo ali foi um orgasmo visual incrível. Sim. Tem aquela cena do False Gold com aquela estátua também, lembra alguma história lá do Superman, que eu não lembro o nome agora, sabe, tem umas coisas muito legais, a cena do uniforme do Robin, né, lá, com o Joker escrito, que não usaram pra nada, tipo, não serviu pra muita coisa, só serviu pra mostrar. Foi só um easter egg lá. Mas, só. Gente, por favor, né, nos entreguem easter egg, mas entreguem easter egg com a ideia junto, sabe? Aquela ideia dos arquivos do Luthor, cara, aquilo trama, é muito feio, cara. É muito ridículo, sabe? Eu quero fanservice, mas eu quero fanservice bem entregue. Sabe? O Luthor já tinha uma pastinha com os heróis lá, toda com... Ele desenhou o logo dos personagens. O cara desenhou o logo do Flash, mano. Ou seja, o Lex Luthor é o Nick Fury. Sim, da DC. Né? Aí eu já puxo logo o terceiro ponto aqui, o terceiro ponto negativo, que o roteiro ele é direto demais em alguns pontos e ele é enrolado demais em outros pontos, cara. O Luthor é o Batman de cabelo. Também, todo mundo é o Batman. O Luthor é o Batman com cabelo. De peruca. Mano, o Luthor sabe tudo, ele tá em todo lugar, ele sabe quem é quem. Ele sabe. Não, mano, por favor, né, gente? Vamos fazer uns roteiros mais decentes, né? Menos tão convenientes. Menos, né? Tão convenientes. Sabe? Algumas ideias que bateram no ponto desse filme, que inclusive uma ideia que criticaram bastante, foi a de que o Luthor chega na nave alienígena e a nave alienígena entrega pra ele tudo de bandeja, né? Bom, essa ideia não me incomoda tanto se o Luthor chegasse e fizesse esse tipo de coisa, porque a gente conhecer o personagem, a gente sabe que ele faria isso. Ele daria um jeitinho e conseguiria essa informação aí, sabe? Ele se passaria por kryptoniano e tal. Ele daria um jeito, é o Luthor. A gente sabe disso. É uma das mentes mais brilhantes da DC. Porém, aquele cara do filme lá não é o Luthor. Aquela... Não, aquele lá é o Mark Zuckerberg. Aquele lá é o Zuckerberg... Depois de ter encontrado com o Coringa e o Charada. Aquilo é o Charada, cara. Eu tomou umas brejas com ele. Tomou umas brejas, cara. É o Charada bêbado. Cara, não é o Luthor, desculpa. A atuação do Mark Zuckerberg. A atuação do cara no filme foi muito ruim, cara. Não sei quem é que deixou ele fazer aquele Luthor daquele jeito. Essa ideia, né, de dar uma nova roupagem pra personagens que já são consagrados, cara, você já conhece o personagem há 50 anos, o Superman você já conhece há 50 anos, o Batman você conhece há 50 anos, o Luthor, sabe? O problema, além de fazer umas mudanças muito drásticas, é umas mudanças que não são boas no filme, né, não ficam legais. Sim. No filme. São personagens que já têm história, as histórias deles já estão contadas, você não precisa inventar coisa, você só precisa melhorar, né? Sabe? Eles tentaram fazer aquele Superman dramático. Aquele Superman que vira as costas na hora que o povo precisa. Sabe? Mano, na boa, cara. Superman é um nice guy, cara. Super soldado. O cara tá ali porque daí vier. Ele não ia sair. É um símbolo da esperança, cara. O cara não ia correr pras montanhas. Essa cena das montanhas não faz fugiu para as colinas. Sentido nenhum, cara. Ele fugiu para as colinas. Ele para no meio da briga com o Apocalipse para salvar a Lois. Meu Deus do céu. E aí tem esse outro ponto, né? Apocalipse, cara, outra ideia muito mal aproveitada, muito mal jogada no meio do filme. Mal executada para causar... apenas para causar problema. O plano do Lex Luthor quase não deu certo. Ele quase sabotou o próprio plano, né? Não precisava, cara. Ele chegar lá e falar pro Clark ir atrás do Bruce. Mano, tá boa. Eles já iam brigar. Eles já iam descer na porra. Tudo bem que o... Pra você ver como ele é uma das mentes brilhantes aí do universo cinematográfico da DC, né? É, sem contar o diálogo, cara. O Clark já chega no Bruce e fala, fiquei sabendo aí do morcego de Gotham. Aí, caraca, como assim? Tipo, vamos conversar. Chama ali no mezanino, vamos trocar ideia e tal. Não... Repórter... Né, calma. Já chega já batendo no peito do Bruce e tal. Aí tentaram arrumar um pouquinho essa cagada na versão estendida, mas não arrumou em nada. E aí tem cenas que são totalmente enroladas, né? Que é toda aquela cena do nascimento do Apocalipse. Aquela cena arrastada do Luthor levando o Zod pra dentro da nave. Não precisava nada daquilo. Cara, mano, aquele cara magrelo, velho. Ele não aguentava nada. Ele não aguentava carregar o corpo lá pra dentro, lá do jeito que ele carregou. Não podia chamar uns empregados dele pra levar o corpo lá, cara. Porra, é o Luthor, né? Ah, ele gosta de fazer tudo sozinho. Gosta, lógico. Na hora de levar a Kryptonita lá, eram os empregados que tava levando. Porra, né? Por favor, né? Esse tipo de coisa... Eita, filminho. Esse tipo de coisa cagou o filme legal. Ele é um bom filme de porrada, não tão bom quanto Vingadores. O filme ele tem seus lados bons, né, mas... É, então, faltou um ponto negativo aqui, talvez ele teria mais pontos negativos, né? Eu vou deixar um ponto negativo bônus aqui, chamado Apocalipse. É. Esse é, precisa falar, né? Não tem como não falar. Se ele tivesse um tamanho só, ia ser legal, né? De novo, mania de inventar poder... Pra porra do personagem. Lembra aqueles bonequinhos que eles eram pequenos assim, aí você colocava eles na água e eles iam aumentando o tamanho? Sim, esse cara. É o Apocalipse. O Apocalipse deve ter sido feito por quatro estúdios diferentes, cara, porque cada cena ele tá de um jeito. Ele tem músculo. Foi os mesmos estúdios do X-Men. Né, os mesmos estúdios do X-Men. Certeza. Só que lá nos X-Men, pelo menos eles faziam cenas diferentes. No Batman vs Superman, não, colocaram todos pra fazer o Apocalipse. Tem hora que o cara parece que não tem osso, sabe? Tem hora que parece que a pele dele é oca. Você não entende o que tá acontecendo. Quando ele mata o Superman lá no negócio da ogiva, cara, a morte do Superman nem é sentida no filme. Né? E quando o Apocalipse morre, menos não ainda. Não dá tempo de sentir, né? É. Sabe, estragaram boas ideias que poderia ter feito só a treta do Superman e o Batman, dava um filme. Mania de Hollywood de não querer deixar os filmes de super-heróis simples. Olha, galera, Deadpool funciona porque é simples, X-Men First Class funciona porque é simples. O X-Men 3 quase funcionou, esse aqui, né, o que a gente falou aqui, o que a gente comentou, Apocalipse quase funcionou. Ele não funciona porque não é simples. Se ele fosse mais simples, ele funcionaria, sabe? Ele entrega tudo. Então, assim... Ele quer jogar tudo de uma vez no filme, e é exatamente o que o Batman vs Superman faz. Vingadores é um filme simples, querendo ou não, um filme simples, um filme de briga entre, sabe? Ah lá, o Vingadores é a prova que tem como colocar bastante coisa dentro do filme e não exagerar. O próprio Guerra Civil. O filme. O próprio Guerra Civil. Sim. Tem uma caralhada de herói lá, sabe? O Doctor Strange, ele em sua essência, ele graficamente é um puta de um filme cheio de pirotecnia e tal, mas a história é simples. Então, porra, deixa as porra das histórias simples. Não enfia 15 mil coisas dentro do... Sim, no sim. Duas horas de filme que não funciona. Mesmo porque a gente sabe que vocês vão jogar... pelo menos 15 minutos fora dessas duas horas, fazendo cena inútil, de piadinha besta, e cena que não deveria nem estar estendida, mas vocês querem estender pra deixar o ator na tela. Então... precisa, né? O cara tem que mostrar o rosto ali pra ganhar o dinheiro. E se vocês quiserem saber mais sobre o que eu acho de Batman vs Superman, acho bom vocês darem uma olhada lá no meu blog lá. Vou fazer um jabá aqui. Os três posts que tem coisa mais bem embasada lá. Aqui a gente tá só na fúria. Fúria dos fãs. É a fúria dos fãs. É só três, né? Não pode falar mais. Ainda botei uma a mais aí. É, um bônus só. Mas bora, vamos seguir aqui que a malhação continua. Tell me, do you bleed? You will. E o último filme da nossa lista, não por vontade unânime, né? Mas por uma vontade aí... de consenso, de bom senso, né? É o Esquadrão Suicida, certo? Suicide Squad. Ah, eu devo dizer, eu, Kill Drago, eu me diverti mais no Esquadrão Suicida e engoli mais os sapos do que no Batman vs Superman. Eu até achei um filme legal quando eu saí do cinema, vou falar a real pra vocês, né? Tirando já de cara os 20 minutos finais ali, tá? Tirando isso, é um filme legal, né? Eu gostei, assim, do filme, etc e tal. É, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas não tem como negar que, lógico, que Batman vs Superman tem um peso maior que Esquadrão Suicida, né? É, importância maior. Esquadrão Suicida é o Guardião da Galáxia da DC que não deu certo, né? É, tentativa de Guardião da Galáxia. É, por uma série de cagadas. De cagadas, porque era pra ser um filme legal, né? Novamente. Jogaram as coisas no lixo. Mas, antes da gente começar a atacar o pau no filme, a gente tem que falar, então, como é de praxe, né? Os três pontos positivos de Esquadrão Suicida. É, porque tem coisa que salva, né? Então vamos falar das coisas que salvam. Tem coisa que salva. A primeira aqui é o Capitão Boomerang, acreditem se quiser. Sim, é uma das melhores coisas do filme, né? Capitão Boomerang é o colírio. É muito legal. A segunda coisa são as cenas militarizadas. A gente já vai explicar já o que é isso aí, mas já vamos já falar da terceira cena. Terceiro ponto positivo. Que é o trio Coringa, Arlequina e Batman. Tá, mas calma, antes de vocês virem com pedras e pau pra cima da gente, deixa eu explicar. Dentro do filme, do universo do filmezinho lá, as cenas do trio Coringa, Arlequina e Batman, que eles aparecem os três juntos, são muito boas. É outro filme, sabe? São muito legais. Tem muita gente que não gosta desse Coringa, eu também não gosto, tá? Não tem problema. Mas, dentro deste filme, a cena com os três funciona. Eu gostaria muito de ver um filme dos três, sabe? Ver como é que ia sair um filme inteiro com os três. Mas funciona. Não funciona muito bem quando é Coringa com a Arlequina e tal. Mas quando é os três juntos ali, aquela perseguição do Batman, sabe? O Batman aparecendo com o pistoleiro funciona. São cenas que funcionam legal, sabe? Funcionam separadas. É outra coxa de retalho, né? Costurada com linha ruim. funciona separado, sabe? Se você pegar ela, dá até um mini filme. Essas cenas dá até um mini filmezinho, assim. Ficaram bem legais. É. Capitão Boomerang, cara, nossa. Capitão Boomerang é muito legal no filme. É um alívio ali, né? É uma lenda. Ele é um alívio cômico bom, sabe? Sem forçar. Porque ele é assim, cara. Tipo, mano. É muito. O cara é perfeito pro papel, cara. Pegaram o cara muito. Igualzinho, cara. Não tem o que falar. Se vocês assistiram os desenhos ou viram os quadrinhos, vocês vão saber que aquele Capitão Boomerang, ele tá muito, muito legal. Tá muito em cima, assim. Capitão Boomerang e carinha sorrindo. É isso que tem que dizer do filme. Sim. Dele no filme. Agora, cenas militarizadas. O que a gente quer dizer com isso? O filme, ele funciona muito bem enquanto tem as cenas da prisão, sabe? Tem uns errinhos de roteiro, tem uns furinhos. Tem. Mas funciona bem. É legal nessa parte, sabe? Funciona bem nas cenas de prisão, ele funciona bem enquanto eles estão encarando os soldadinhos lá, que são uns monstrinhos. Ali funciona. Filme bom, ele te leva legal até ali, dá, é divertido, sabe? As cenas de conversa com o pistoleiro, as cenas da Amanda Waller são boas. Todas essas cenas são legais. As cenas pequenas são legais, né? Agora vamos aos pontos negativos. Aqui os pontos negativos. Bom, as cenas pequenas são legais, porém... Primeiro ponto negativo é o Will Smith como pistoleiro, na minha opinião. Tan, tan, tan. É, ali é o Will Smith, não é o pistoleiro. Não tem nada a ver com o pistoleiro aquilo dali. O pistoleiro não é aquele heróizinho. Ponto final, tá? É o Will Smith. O Will Smith não é um vilão, né? Quando que você vai ver um Will Smith fazendo vilão no cinema? Não, não tem, né? Ah, não sabe. E aí, quando ele, não, tá pra, quando ele é pra fazer um vilão, ele também não consegue. Ele tá mais quase um anti-herói ali. Mais Sim. pra herói do que pra vilão. E convenhamos que ele ali, no... nenhum deles ali são vilões no filme, né? Eles têm que ficar te lembrando constantemente, olha, nós somos vilões, nós somos caras maus, nós somos vilões, pô. Isso dá no saco no filme, na hora. Né? Eles ficam te lembrando porque eles não agem como vilões, então... Tá. Mas dá no saco, você sabe que são os vilões, né? Mas... Sim, sabe que é vilão. Mas enfim. Eles querem ficar batendo nessa mesma tecla pra não esquecer. Nós somos vilões. É. Sabe aquela piada do Chaves? Que funciona quando você assiste os três primeiros... os três capítulos qualquer que você assiste, as suas três primeiras vezes, depois não funciona mais? É bem isso, sabe? Sim, é, exato. Se bem que piada do Chaves eu dou risada até hoje. Chaves Vamos é Chaves, trocar pra né, piadas cara? Da Praça Nossa. É. Piadas da escolinha do professor qualquer coisa. Zorra Total. Zorra Total. Na Zorra Total eu não dou risada nem nas primeiras. Mas enfim. Mas enfim. Mas isso aí. Como eu quase soltei o spoiler. Como eu quase soltei o spoiler no começo do ponto negativo, é toda a parte épica do filme, de luta final, raio pra cima. Mulher dançando na frente do raio. Aquela merda toda, aquele vilão. Arlequina batendo com um bastão no cara, mano. Um taco de beisebol, cara. O El Diablo tentando ser amiguinho da galera. Toda essa cena descarta. Isso é um outro filme, é Power Rangers. Ali virou Power Rangers, cena, cara. Aquela cena sem necessidade, né? Sem e reforço o que você falou. O filme tem as cenas pequenas, as cenas militarizadas, aquelas operações, eles brigando com os capangazinhos lá. É muito boa porque funciona, é um negócio pequeno. Se o filme ficasse mais concentrado, mais local, né? Uhum. Ele teria sido melhor, mas aí tem toda essa vontade de Hollywood trazer catástrofes gigantescas pro final do filme, pra ter aquele clímax. Só que os próprios personagens não dariam conta, né? Sim. Tanto que você vê aí os memes, gente na internet falando, isso aí era um trabalho pra Liga da Justiça, não pro Esquadrão Suicida. Com certeza. No Batman vs Superman, Superman enfrenta o Apocalipse, cara. Beleza, é o Superman batendo de frente com o Apocalipse. Ele tá lá soltando raio com poder que não é dele, mas tudo bem. Tá ali, sabe? Tá ali em cima, né? Os Vingadores enfrentam o Ultron. Tudo bem que o Gavião Arqueiro tá ali no meio, mas tá ali com os Vingadores, né? Tá protegido. Tá protegido. Tá com os amigos ali. Tá ali, tá aí com os amigos, né? Qualquer coisa, o Thor dá um cover-up ali pra ele. Né? Mas, mano, não, mano. A Arlequina batendo no cara de bastão, cara. Com bastãozinho. Aquela cenazinha. Cara, tinha que jogar mesmo. Parar, o filme perde a dinâmica toda ali. Naquela cena. O filme é todo dinâmico. Quando chega ali, o filme fica lento, arrastado e chato. Aquela cena da mulher controlando eles. Cara, já entendi, sabe? Sim. cara, eu já entendi, eu já sei o passado dos caras, pô, foi muito triste. Ela vai querer dar o que eles querem de bom e tal. Beleza, eu já entendi isso, mas dá pra passar essa cena mais rápido? Dá pra entregar? Utiliza aí, por favor. Aí o Diablo ganha um XP boost que não tem nos quadrinhos. Nossa. Como assim, cara? Pelo menos eu nunca vi, né? Evolui. Não que eu sou super leitor das histórias do Esquadrão Suicida, nada disso. Eu li umas duas, três histórias e assisti um desenho lá que é muito legal, do Esquadrão Suicida, inclusive. Mas, não vi o Diablo dando esses piti louco dele lá não, cara. Virando... É, totem a... é bem conveniente pra hora do... na hora do filme ali. Virou bicho asteca e... Ah, sou foda e tal. Pô, não sei. Essa cena é toda cagada. Toda. Final parece que pegaram e entregaram na mão de outras pessoas. Vai, quando você chega no final da festa, você tá cansado, chega no qualquer pessoa e fala assim, ah, tá, toma aí, depois você me conta como é que foi e vai embora pra casa. São dois diretores diferentes, ó. Malditos estagiários. Foi algum estagiário que fez esse final aí, cara. Ou então falaram assim, cara, a gente fez o filme até agora, ficou enxuto, mas a gente tem dinheiro demais, vamos gastar. Vamos gastar como fazendo que a gente um raio gasta? Azul que vai até o céu. É, vamos gastar em CG, mano. É o jeito. Porra, cara. Vamos gastar com a vilã dançando Ula Ula. É, nossa, mano. Pra que aquela dancinha? Que sentido tem aquela dancinha que a magia faz ali? Tem sentido nenhum. E aí fica tudo bem no final, né? Todo mundo fica legal. É quase acaba, que o... é final feliz. Final feliz pro filme dos vilões. É quase que o ponto negativo lá dos Vingadores, do Capitão América, só que aqui em segundo lugar, já com a cena, com o pacote completo, com o plus da cena final inteira. Assistam o filme até essa cena. Depois vocês vão pra casa dormir. Desliga o monitor, faz outra coisa. Esquece o filme, daí pra frente. É bosta. Daí pra frente é bosta. E uma outra coisa que é bosta também foi a romantizada, né, do Coringa e da Arlequina, que é o nosso terceiro ponto negativo do filme, que eu não posso deixar de falar. Eu até gosto, assim, tem um monte de pontos de crítica no filme, um monte de briga de gente falando que o Coringa é um lunático e não sei o que eles não têm relação de amor e não sei o que. Cara, o personagem é um maluco, você vai tentar entender a cabeça de um maluco, cara, tipo, sabe? O pessoal viaja também, às vezes, nos debates. Mas, é, assim, tudo bem, ele é sádico e tal, mas ele é maluco, ela é maluca também, são dois loucos. Mas, assim... Tá em casa. Tá em casa, né? Ah, mas ele... A cena que ele vai resgatar ela não é mal, não, sabe? Teve gente que falou, nossa, o Coringa ele corre muito atrás da Arlequina. Cara, ele faz isso nos quadrinhos, direto, cara. Ele salva ela do... Ele tanto salva ela quanto ele deixa ela lá no Arkham várias vezes. Ele é louco, ele é maluco, o Coringa é assim, nesse sentido, sabe? Os dois são pirados, né? Não dá pra entender. Os dois são pirados, tem hora que ele deixa ela pra morrer, como foi a questão lá, que ele deixou ela lá no carro, que o Batman pega ela, que ela quase tenta morder. E tem hora que ele vai salvar ela, várias vezes, tem várias histórias, só vocês procurarem aí na própria internet, né? Se vocês não quiserem comprar os quadrinhos, quiserem pegar os comunitários aí, né? Tem a história dele salvando a Arlequina, cara. É assim, a relação entre o... Eu não vou dizer que a relação entre o Coringa e a Arlequina é uma relação de amor e ódio, porque vai ter gente que vai me comer aqui, tá? É uma relação maluca entre gostar e não gostar, digamos, vai. Que no fim da casa não é mesmo. É simples assim. Tem hora que ele... Tem hora que ela é o xodó dele. Aliás, a Arlequina é a única que manda o Coringa calar a boca, cara, sabe? Tá, é. Então, assim, ela tem um certo valor ali. E tem hora que ele estraçalha com ela. E ela também estraçalha com ele, cara. Ela desceu altas porradas no Coringa. Mas a galera que não acompanha os quadrinhos, tipo, não entende como é que as coisas funcionam. Se baseia em estereótipo de, sei lá, animação, desenho animado, ou algum estereótipo de um quadrinho ou outro que leu na vida, sabe? Então, certo. É complicado. Mas a romantizada incomoda, assim, um pouco. A cena do... que muita gente criticou é que eles estão lá naquele muquifo lá do Coringa. O gif do Coringa. E o cara chega e aí ele oferece a Arlequina pro Coringa. O Coringa oferece a Arlequina pro outro cara. Isso já aconteceu nos quadrinhos também. Sabe? É, referências, cara. É, referência. O Coringa vira e mexe, ele é chefe de gangue em quadrinho também. É que a galera não conhece, sabe? Aí fica nessa... Ah, esse Coringa ele é baseado no quê? Não sei o quê. Fica confundindo lá com o Coringa, do Ledger, né? Do Heath Ledger lá. Cara, mano, o Coringa do Heath Ledger funciona no, naquele filme, ele não funcionaria nesse, vai, pra começar. Sim, são realidades diferentes, né? São realidades diferentes. São tons diferentes, não... é outra proposta aqui. Ainda assim, eu acho que esse Coringa também não combina tanto nesse filme aí, não. Quer dizer, se você for parar pra pensar que o filme não é tão bom e o Coringa não é tão bom, então pronto, combina. Sim. Eu não acho ele um puta Coringa, não acho ele bom. Eu não acho nenhum dos Coringas do cinema bons de verdade. Aí vai ter gente que vai me comer, mas foda-se, eu já falei isso várias vezes em aberto. Eu não acho nenhum dos Coringas bons como Coringa. Porque o Coringa é um personagem complexo demais pra você jogar num filme só e atuar num filme só. A atuação do Ledger é excelente no filme. É um Coringa que funciona naquele contexto, naquele filme. O Nicholson também. A do Nicholson também. É perfeita naquele filme, naquele contexto. Mas ele, pra mim, nenhum dos três funcionam como Coringa. Coringa. É assim... Juntar todos em um e misturar, que bater no liquidificador pra dar o Coringa. Você tem que pegar os três e bater no liquidificador e você vai dar um Coringa. E olha lá se chegar, porque o Coringa é realmente um personagem muito complexo. É, sei lá, o Batman, você tem uma referência de um bom Batman, né? Tanto do Ben Affleck quanto do Christian Bale. Do Christian Bale, são bons Batman, sabe? O Superman, você tem a referência do bom Superman, né? Que é o Christopher Reeve. Christopher Reeve, acabou aí. Não, esse Superman novo não é ruim. O problema é o que estão fazendo com ele em matéria de roteiro. É. Tudo bem que o ator não é o melhor ator do mundo, assim, não é um puta ator. Mas assim, fisicamente ele é parecido, ele tem o mesmo carisma, ele é bom. Tem potencial, né? Tem potencial pra chegar. Tem potencial. O problema é que eles estão querendo jogar uma carga dramática num Superman que não precisa, se ele sempre foi o nice guy dos quadrinhos, sabe? Não funciona. Não sei porque os caras querem jogar isso. O Superman que funciona no cinema. É o Superman Nice Guy, igual do Christopher Reeve, cara. Tem, tanto que eu deixo aqui minha menção honrosa e eu bato palma pro Superman da série da Supergirl que tá surgindo agora. Ele fisicamente, ele deixa bastante a desejar, né? Assim, ele de rosto até parece, mas o Superman precisa ser um pouco mais encorpado, né? Tem que ser igual do cinema ali. Mas assim, não é só... Quando eu falo fisicamente, galera, não é questão de porte físico de músculo, tá? É uma forma de se portar fisicamente. É passar o respeito, sabe? Passar, por exemplo... O Capitão América lá, o Chris Evans, ele é musculoso, mas ele não é um cara gigante. Mas ele é um cara que passa um porte de respeito, sabe? É um cara que passa um porte de soldado. O Superman, ele tem que passar um porte de soldado. O Henry Cavill é muito bom nisso. Ele passa isso, sabe? Essa austeridade de soldado mesmo, de autoridade. O Superman da Supergirl não tem essa autoridade. Ele é muito moleque, ele é muito jovenzinho, não sei o quê. Mas ele... A atuação dele como Superman é muito boa. Assim, a essência, né? A essência. Tá, aquela essência, sabe? De cara cool, de cara legal, que tá ali, nice guy, bom pra te ajudar, saca? É isso que o Superman é, cara. Não tem porquê. Ah, vamos deixar o Superman. O Superman Dark não funcionou nem nos quadrinhos. Não vai funcionar nos cinemas. Ah, fazer o quê, né? Fazer o quê? Quem sabe no filme da Liga da Justiça eles mudam isso. E o Superman se redime, o Henry Cavill se redime com o Superman. Sim. A gente não tá falando que o Superman ele tem que sair dando risada pra todo mundo. Não é isso. O Superman do Liga da Justiça Sem Limites, do desenho, ele é um Superman mais sério. Ele até sorri e tal, mas ele é um Superman sério e austero. Mas é um Superman que impõe respeito. Mas mesmo assim, ele não é aquele cara sofrido, não é aquele cara que te passa incerteza, te passa medo, sabe? Não é aquele cara que corre pras colinas. Não é o cara que corre pras colinas, exato. A DC, ela tá muito bem representada no universo dos desenhos animados, né? Tá um pouco ao contrário, né? A Marvel, ela não tá tão bem representada ainda no... Se bem que ela tá com os desenhos bem legais também, né? Com os desenhos legais também, né? Mas a DC tá melhor. Os desenhos da DC ainda são melhores. Don't forget, we're the bad guys. Bom, mas é isso. Então a gente acabou aqui os filmes que nós assistimos em 2016, certo? Certo. Agora é só aguardar os próximos filmes de super-herói pra gente malhar ou não, né? Sim. Eu espero que a gente não precise malhar tanto. Espero que eles aprendam. É, né? Pô, venhamos e convenhamos, né, mano? Deadpool aí vendeu pra caramba. Doctor Strange também vendeu muito bem. Capitão América... Será que os caras não se tocaram e falaram, olha só... Ele sabe fazer filmes de super-herói, vamos, sabe? Tudo bem, nem todos os filmes precisam ser alegrinhos, sabe? A ideia precisa ser igual, né? Só pegar... conseguir fazer um roteiro bom, um roteiro coeso, né? Um roteiro decente. Os Batmans do Nolan são ótimos, cara. Sabe? E são dark. Sim. É, eles são frios e realistas. Sim. Tem nada a ver com Marvel ali, com a fórmula Marvel. E eles dão certo. Eles dão certo, porque são boas histórias. São, né... Que o Bane não convence muito. São mais. Simples, né? Eles são simples. São que nem simples. O melhor filme da trilogia do Nolan, que é o segundo, Cavaleiro das Trevas. Ele não tem nada de extraordinário, ameaça. É só o Batman e o Coringa ali. São bons atores com bom roteiro fazendo um bom filme. Exato. Tem que ficar inventando 500 mil coisas. Inventando raio azul no céu. Ah, mulher dançando, ah, meu Deus do céu. Monstro que muda de tamanho. Monstro que muda de tamanho, que ganha poder que não tem. Até a Psylocke ganhou poder que não tinha, botaram chicotinho na mão dela lá, pra dar uma bufada. Eles bota poder novo, tira poder que já tinha. É engraçado, né? Porque ela ganha os chicotinhos, mas ela não solta aquelas paradas do olho, né? Aqueles negócios. É. Aquele ataque mental que ela dá assim, que parece uma borboleta. Ela não faz isso no filme. Faltou, é. Não faz, verdade. Para as porra dos chicotinhos. Cacete. É pra você ver, né? Tem os pontos bons e ao mesmo tempo tem os pontos ruins. É. É isso. Quem é foi que inventou essa coreografia, né? Ah, a gente não sabe como é que o Psylocke luta. Tipo, nunca jogaram um X-Men vs Street Fighter, sabe? Sei lá. A gente não sabe como a Psylocke luta. Aí, o que a gente vai fazer? Ah, mano, a gente tem aqui uma coreografia aqui guardada na gaveta com chicote. Era pra um outro personagem, mas vai funcionar. Nossa, era pro Indiana chicote Jones, negro era. Contra o Iron Man, deve ser, mano. Nossa, não usaram no filme, assim. Cara. Deve ser isso, eles cara. Eles fizeram a lição de casa. O que tem essas grandes ideias? Vamos botar chicote na Psylocke. Mano. Nas duas mãos ainda, ela virou a chicoteira ambidestra. Ambidestra, olha só. Olha que beleza. Eita, Fox. Fox é isso aí. Você vê, né? Olha, olha, olha como é que é engraçado. A Fox, no mesmo ano, solta o Deadpool, que foi um filmaço de super-herói. Sim. E solta o X-Men Apocalipse, que tem esse monte de falha que a gente apontou aí. E sem esquecer a bomba que foi o Quarteto Fantástico em 2015. Pois é, como você já tinha dito no outro podcast, né? No outro Comic Netflix, a Fox ela faz filmes bons. Ela não acerta a mão nos heróis. Né? Uhum. Se não sabem fazer filme de heróis, Fox, por favor, devolve nossos heróis pra Marvel. Já vão, né? Quem sabe lá eles têm esperança. Quem sabe? Quem sabe os X-Men na mão da Marvel tem esperança? Ah, fazer o quê? Tem que vender, né? É a crise. É, foi a crise, né? A Marvel vendeu porque tava fechando as portas, não tinha vendido. É. Fazer o quê? Tempos difíceis, cara. Tempos difíceis. Tomara que estejam tempos mais fáceis aí, então, em 2017, tanto pros nossos heróis quanto pra nós, que queremos assistir bons filmes de heróis no cinema. Né? Que o padrão de qualidade dos filmes de cinema agora seja Capitão América, Doctor Strange e Deadpool. Pra mim já tá... Pra cima, né? Pra cima. Tem que ser daí tá pra ódio. Cima. E os filmes do Nolan. Os filmes do Batman do Nolan. Mas então, galera, é isso. Esse foi mais um Cara, que nome difícil! Ô, nome difícil. Quem escolheu esse nome, hein? Quem escolheu esse nome, maldito? Preciso ter uma conversa séria. Imagina o pessoal indicando o podcast, né? E aí, qual podcast também? Atualmente eu sou cinéfilos. Eu te mando o link, Eu tô ouvindo aqui os Comicu. O quê? Comicunéfilos. Comicunéfilos. Nossa, os Comicunéfilos. Galera, então a gente acaba com isso. Então, um ótimo 2017 pra todo mundo e vamos que vamos. Isso aí. Até a próxima, galera. Tchau. Falou.